Hoje o destino foi tão generoso, fazendo a gente se encontrar de novo. Foi bom ver nossa essência, não deixar a ausência tirar um do outro. Tentou fazer segredo, mas olhar seu coração quis me falar que você ainda não me esqueceu. Te vendo então só eu pude notar que ninguém pode separar o que foi Deus que escolheu. O nosso amor não existe tempo e sim só a eternidade. Uma vida de mentira, nós já somos a verdade. É de verdade. Se um sentimento verdadeiro vence a adversidade, porque viver dividido se é só juntando as metades. Eu reencontro a paz e você a felicidade. Te vendo então só eu pude notar que ninguém pode separar o que foi Deus que escolheu. O nosso amor não existe tempo e sim só a eternidade. Em uma vida de mentira, nós dois somos a verdade. Quero ir. Um sentimento verdadeiro vence a adversidade. Viver dividido se é só juntando as metades. Eu reencontro a paz e você a felicidade. O nosso amor não existe tempo e sim só a eternidade. Em uma vida de mentira, nós dois somos a verdade. Você! Sentimento verdadeiro vence a adversidade, porque viver dividido se é só juntando as metades. Eu reencontro a paz e você a felicidade.